Mas eu preciso que alguém me diga se realmente existe justiça. Ah, eu preciso que alguém me siga se realmente existe um caminho. Mas eu prefiro que meu eu me diga se realmente estou satisfeito. Mas eu vou ficar contente. Eu quero, quero, quero que alguém me diga. Mas eu vou ficar contente. Eu quero, quero, quero que alguém me diga. Mas eu vou ficar contente. Eu quero, quero, quero que alguém me diga. Eu vou ficar contente. Mas é possível que meu Deus me diga qual o caminho certo a seguir. É necessário que ele também diga que a paz aqui na terra seja feita. O importante é a gente saber que realmente existe Deus nosso Senhor. Ao nosso Pai quando descer na terra, vou agradecer a Ele tudo que Ele nos deu. Mas eu vou ficar contente. Eu quero, quero, quero que alguém me diga. Mas eu vou ficar contente.